Espera um minutinho, tem uma apresentação. Ela chegou agora há pouco de Pernambuco e está organizando o pendrive dela ainda. Espera só um minutinho. O que você acha? O que você está pensando? Ó, são 16h47, nós estamos adiantados, não estamos levando o assassino? Então faltam 3 minutos, vamos esperar 3 minutos. Boa tarde, depois dessa tarde maravilhosa, com trabalhos muito consistentes e reflexões de tirar o fôlego, né? Eu penso, a gente vai para. Vamos começar a última mesa desse dia, dessa tarde, dessa noite. Ela é referente ao GT4 Geografias, Literaturas e Educação. Eu estou aqui. A professora Maria Peluso da UNB não pôde estar presente e a organização pediu para que eu conduzisse os trabalhos de hoje. Eu estou aqui porque eu pertenço, eu participo do grupo Espaço de Resistência do Anãozinho, que é o nosso grupo aqui na Geografia. Eu sou professora aqui na UFG do curso de Jornalismo em outra unidade e fiz o meu doutorado com a professora Edmar na Geografia e Literatura, então eu fico transitando, eu sou uma transitante e estou muito feliz de estar transitando aqui nesse pedaço aqui também, nessa mesa e nesse simpósio. Então, vou apresentar para vocês só um resumo e eu vou inverter. Ao invés de fazer as considerações ao final, eu já vou apresentar agora, aí eu penso que assim vai adiantar nós ganhar tempo e também já vou contando reflexões, pontos para quem quiser fazer uma pergunta ou alguma coisa assim. Não necessariamente para os autores. E aí eu apresento as questões que eu quero apresentar, chamo e nós vamos acordar 10 minutos, tá? Com aqueles assim, ó, 10 minutinhos, 2 minutos faltando, encerrar e para dar bonitinho assim. Porque nós estamos. Isso, Olimpíada. É que nós estamos já numa maratona. Como chama aquela de muitas modalidades? Então, essa última modalidade nós já estamos assim, na reta final e um pouco exaustos. Né? Então, olha só, são 5 trabalhos, eram 6, mas o José Elias foi, teve que ir embora, não será apresentado. São 5 trabalhos do SGP. O primeiro, Percepções de Estudantes do PROEJA sobre a categoria Geografia do GAR mediante uso de textos literários. Desculpem, ali eu digitei esse negócio que está sendo aí, não fiz revisão. A Maria Elisete e a Albertina, que acabaram de chegar pelo grupo. A Poética da Garoa na Paisagem Urbana da Cidade de São Paulo, sobre o olhar de Madi Andrade. A Tânia também chegou agora há pouco. A Cidade de Poesias, Goiânia, Sonho e Argamassa, entre Trabalhadores e Poeta, o Gabriel, né, que está aqui. José de Castro, Ciência e Literatura, ou os dois rios que se encontram na cidade do Recife. José Carlos, cadê José Carlos? E 5, o trabalho número 5, Sertões no passado e no presente, representações pelas geografias, literaturas e projetos. Isis Maria, a Isis e a Marcele. Cadê? Marcele, tá por aqui, né? Sobe um pouquinho o texto, por favor, obedece. Como é que é? O mapa dos trabalhos. Então, sobe um pouquinho. Não, volta. Então, olha só, são 5 trabalhos, eram 6, são 5. O primeiro, então, Pernambuco, os autores, Pernambuco, São Paulo, Goiás, Tocantins, Pernambuco. Então, essa é a nossa geografia dos trabalhos aqui. O primeiro se refere à oficina literária, o segundo, poesia, o terceiro, poesia, o quarto é romance, o romance do Josué de Castro, E o quinto, Literaturas dos Sertões, Poesia e Música, tendo como obras analisadas do Patativa do Assaré e outros autores, né, e outras músicas. Então, esse é o nosso mapa. Agora, eu vou fazer as minhas considerações, eu chamei aqui de aforismos e outras reflexões sobre geografias, literaturas e educação, para aquilo que eu falei. No final, quando terminar, a gente faz o debate, eu não preciso fazer, vou fazer as anotações, mas não preciso. Então, eu fiz alguns, tirei desse caderninho, que é das nossas conversas com o Elimar, nossas reuniões, alguns aforismos, e que eu acho que nos ajudam aqui a fazer meio uma síntese do que foi o dia, ou do que a gente pensa um pouco dessa relação entre geografia e literatura. O primeiro deles é: literatura não é para adornar, é para sangrar. A literatura não é chantilly da ciência, isso é uma postura ética. Estética também, essa frase é do Elimar. A linguagem científica está em desvantagem em relação à linguagem literária. Isso está no Bakhti. A narrativa, a experiência e a educação não se realizam. A narrativa é ela que torna o que nós vivemos experiência. E é ela que permite, a narrativa que permite isso virar processo de educação. Claudine e Cone são dois americanos, né, da área de educação. É preciso narrar o vivido para tornar-se experiência. Do Benjamin, né? A morte do narrador é a morte da experiência. Produzir o estranhamento quando a narrativa... Qual é a função aqui? É a seguinte: a literatura e a arte, mas sobretudo a literatura, a sua função é produzir o estranhamento. Quando a narrativa desloca o sujeito e o leva para o desconforto, o texto atingiu sua potência literária, a literalidade. Esses são os aforismos. E agora, algumas considerações. Oi? Qual que é o player? A literatura pressupõe o outro, o leitor. Ela é altruísta por natureza, sobretudo pensando aqui nessa esse mês anterior, exatamente, tá? Esse aí é meu. Tá. É, então, olha só. Isso aqui, inspirada na mesa de manhã, lá no meeting, mais algumas coisas que eu ouvi hoje, eu fiz essas observações e a partir dos textos também. A geografia é amada pelos artistas, pelos poetas, homens e mulheres. Não a disciplina, mas a materialidade da existência que se ocupa a geografia, o espaço vivido. O que a torna a geografia é matéria-prima da arte. Não existem ideias fora do espaço. Isso é o que só uma mesa que diz. E não existe, então, ficção fora do tempo e do espaço vivido. Até mesmo a ficção científica já se comprovou ser alimento da potência do espaço vivido em forma de projeção. Projeção futuro. Projeção do que é o futuro, não tem redundância. No entanto, e aqui a gente volta à conferência de ontem, de abertura, os geógrafos tendem a geograficizar a arte. É um método válido, o Rousseau vai dizer, importante, mas constitui-se um risco. A arte, mais especificamente na literatura, é a linguagem em funcionamento, como diz Bakhtin. Porque a literatura é a linguagem na sua forma e conteúdo. E a ciência, a análise geográfica, como ciência, da literatura em geral, separa forma de conteúdo. É, de modo a priorizar o conteúdo. E a gente esquece a forma. Aqui a gente viu um autor lendo, apresentando um texto na sua forma e no seu conteúdo. Às vezes isso leva à submissão da arte ao discurso científico. E por isso, o convite ao diálogo entre os dois campos de saberes, apresentado na conferência de ontem pelo professor Mendoleu. A arte captura o sujeito, a existência na sua integralidade, nas suas ambivalências e nos seus conflitos, porque ela trabalha com forma e conteúdo, não são coisas separadas. Só o desafio, então, aqui nessa mesa e nos nossos trabalhos, que é a minha questão, é estabelecer uma relação dialógica entre as categorias geográficas com as categorias da literatura. Lugar, paisagem, região, seja lá o que for, quais foram as categorias, como personagem, cena, diálogo, narrador, leitor, narratividade. Então, são as categorias que compõem o espaço geográfico na sua relação com as categorias da literatura. Como que se constrói um espaço, um texto literário. A esperança é que nesse diálogo a geografia imprima narratividade às suas categorias, interfira no discurso científico e reinvente suas linguagens, superar a linguagem fática da ciência para a criação. Eu queria dizer que isso é atingir a linguagem seu funcionamento técnico. Por isso que o Bakhtin diz que a linguagem da literatura, ela está em vantagem em relação à linguagem científica. E é porque ela vai permitir. Então, se a gente consegue imprimir esse modo literário de narrar na geografia, a geografia como ciência ganha potência na sua narratividade. Essas são as minhas considerações antecipadas. Eu peço desculpas de fazê-las antes. Desejo a vocês um bom trabalho e chamo as meninas do... Já está em condições? Então, vou chamar a Tânia. O número deu? Já abriu? Então, voltando lá, vocês lembram o primeiro trabalho sobre são as oficinas literárias nas escolas, e as meninas vão apresentar aqui. Nós estamos, eu chamo e peço aplausos para as nossas heroínas que chegaram agora todos para o momento. Ok. Então, vamos lá. Vai ser um desafio, viu? Apresentar tudo isso em 10 minutos. Olha, Lisele, colocaram pra gente. Deixar a tela localizada no quarto. Esse aí. Pode deixar. Deixa a gente subir. Isso. Ah, 10 minutos. Ok. Vamos fazer mais. Boa tarde. É realmente um desafio, porque nós saímos ontem de uma trajetória que fomos lá de Pernambuco para a Bahia, da Bahia depois para Pernambuco. E um voo de 2 horas atrasado lá no Recife, no conterrâneo. E aí a gente terminou comprando passagem para São Paulo, chegamos em São Paulo praticamente agora. E realmente a gente está cansado, não só fisicamente, como mentalmente, né? Então, eu sou professora Anisete, Menezes e minha colega aqui, Albertina Guedes, ela é psicóloga, eu sou geógrafa, e a gente veio apresentar um trabalho que a gente fez com alunos nossos lá no Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Nós somos, eu sou professora do PROEJA, acho que vocês já viram falar, né? O PROEJA é um programa para, eu considero que um programa destinado a trabalhador estudante, não estudante trabalhador, mas sim trabalhador estudante. E nosso trabalho foi, eu achei muito bonito, porque é a primeira vez que eu casei a geografia com a psicologia, né? Então, nessa construção, a gente fez um trabalho de oficinas literárias para que esses alunos pudessem descrever uma das categorias da geografia, que é o lugar. Como eles, alunos do PROEJA, percebem o conceito de lugar, como ele identificou o lugar ele tem como dele, dentro de umas oficinas, de oficinas que ele poderia se expressar da forma que ele quisesse, em forma de poesia, de cordel, da forma que ele achasse que era melhor. Então a gente tem alguns relatos que a gente colocou aí, e a gente achou interessante como o sujeito, como a subjetividade de cada um é expressa, mesmo vivendo no espaço geográfico, o mesmo espaço geográfico, a percepção de cada um é particular. Então a gente, dentro desses 10 minutos, eu acho que só vai dar mesmo para a gente fazer, a gente gostaria muito de fazer um relato de como esses alunos se expressaram nesses 3 ou 4 textos que tem aí, certo? Eu vou falar, vou deixar aqui que a Bertina fala um pouquinho de como foi feita a pesquisa e depois a gente faz a leitura de 3 ou 4 textos, né, Bertina? Bem, gente, a gente se esforçou para fazer uma apresentação bem descritiva, mas o tempo não permite. A gente vai tentar apresentar o que a gente embasou, pode passar, o nosso trabalho em Milton Santos, né, que ele vem falar muito bem sobre a concepção de lugar, de espaço e pertencimento desse lugar. Né? Aí tá alguns autores que a gente também fundamentou, mas o principal foi Santos. Pode passar, coloca na metodologia, por favor. Não foi uma pesquisa de campo que a gente realizou lá com os meninos, o objetivo foi descrever a percepção que esses alunos têm sobre o lugar deles, como é que eles percebem esse lugar e qual é o sentimento de pertencimento que eles têm, que eles constroem nesse lugar. Então, a pesquisa foi de abordagem qualitativa e de inspiração etnográfica, né? Gil abordando a questão qualitativa e lá passada e a concepção de etnografia. Foi realizada com 70 estudantes lá do PROEJA, de 3 cursos que a gente tem lá no campus, que é o curso de técnica em edificações, técnica em eletrotécnica e técnico em informática. E os instrumentos que a gente utilizou para a coleta dos dados foi a observação participante, e a gente solicitou que eles fizessem um texto literário e que eles descrevessem nesse texto, que poderia ser uma poesia, um cordel, um poema, ou uma carta, uma dedicação, alguma coisa, uma construção literária, que eles expressassem como é que eles percebem e que eles se veem como pertencentes a um lugar. Aí a gente pegou todos esses 70 depoimentos, analisamos a partir de Bardan, né, da análise do conteúdo, e construímos as categorias de significado e as unidades que deram sentido. Nós encontramos, o que foi mais presente nesses textos literários, foi 5 categorias. E aí a professora Lisete vai apresentar um pouquinho sobre cada uma delas e explicar assim, o que a gente percebeu quando eles relataram isso. A primeira categoria foi a cidade como um lugar. Esse relato é de uma aluna que mora numa cidade e ela sai distante, chamamos Casa Nova, na Bahia, ela sai do estado da Bahia para ir com um grupo lá para o Instituto. E ela quis relatar, a gente pediu para que eles observassem o espaço, né, e depois ele procurasse identificar nesse espaço qual era o seu lugar. E aí ela fez a primeira identificação foi a cidade como seu lugar. Então ela fez esse relato. É sorriso, é paz, é prazer. Seu nome é Dom Frisê, casa nova do meu bem querer. Em um passeio você vai se aventurar e da cultura vai ouvir falar. E quem um sonho quiser realizar, em casa nova deverá morar. Problemas todo mundo tem, a vida é assim. Mas todo deserto tem seu fim. Casa Nova, com certeza não é diferente, como nem outra cidade será. Onde eu for, os problemas irão me acompanhar. Então, decidi por aqui ficar. São lembranças e momentos tão marcantes, tão difíceis de apagar. Coisas simples e não menos importantes, como posso lembrar. O meu lugar me proporciona tudo isso e sei que eternamente irá me alegrar. E é tentando que a gente consegue chegar ao almejado. E assim que vou conquistando o meu espaço. Mas o meu lugar mesmo é com a minha família sorrindo e brincando também. Os amigos novos que as conquistas de primeiro momento, isso faz parte do meu lugar. Não apenas o lugar, mas sim as lembranças boas, a infância vivida, para ser o meu lugar. Tem que ter alegria acima de tudo, tem que haver harmonia, amor e paz. O que a gente achou importante nessa construção literária, que o programa Proeja, tem alguma pessoa que trabalha com Proeja aqui? Não, né? O programa Proeja é destinado ao trabalhador e é considerado bem preconceituoso. A maioria dos professores acha que o Proeja são alunos que vão para lá, que não sabem nada, que, mesmo tendo um grau de dificuldade de aprendizagem, eu achei interessante como a construção que eles fizeram do relato que brotou, né? De forma assim tão simples, mas que foi um relato bem. Eu achei super interessante como cada um, sempre se relatar, são assim, textos maravilhosos. Então, essa menina mesmo, ela disse assim: apesar de eu já ter morado numa cidade mais avançada, mas o meu lugar é nessa cidadezinha, onde eu me identifico, onde eu sinto que ali eu interajo com o meio. Então, o espaço, naquele momento que ela identificou como seu lugar, é revelador da própria história dela. Certo? Então, próximo, por favor. Relação familiar também. Nessa relação familiar, ele identificou também como dentro do espaço geográfico, sendo aquele espaço familiar o seu lugar. Minha cidade natal, Juazeiro da Bahia, é terra de muita gente simples, por povo feliz que banha-se nas águas do Rio São Francisco. Um lugar onde povos e raças se misturam, contribuindo, construindo uma história. Onde a cada amanhecer surge o sol forte, me encho de alegria convidando a todos para uma nova jornada. Lugar onde nasci, Juazeiro da Bahia. Sempre que volto àquele lugar, me encho de alegria ao botar meus pés naquela terra maravilhosa. E nesse lugar, tem um outro lugar que é a casa da minha mãe. É um espaço dentro do próprio espaço, ela vai identificando como seu. No bairro Pité, é inevitável sempre lembrar aquele lugar. Ao amanhecer, o sol me faz lembrar de lá. O vento me traz lembranças boas. Às vezes estou deitado na minha cama e o meu subconsciente me faz pensar que eu ouvi a voz do locutor do rádio comunitário do bairro. Por anos acordei ouvindo às 6 horas da manhã e muitas vezes até reclamar. Quem diria que hoje iria se falar, iria fazer falta. Adoro quando estou lá na casa da minha mãe, revejo as minhas primas, relembro as nossas brincadeiras de infância, entrego-me às emoções e estar junto a elas e a minha irmã, parecendo criança junto de crianças que são nossos filhos, e triste a hora de voltar para minha casa. Fico um gostinho de quero mais, parece que nunca estou satisfeita e sempre querendo mais um pouco daquele carinho gostoso dos meus que só encontro no meu lugar. Então, esse é mais um relato que ela identificou como sendo a relação familiar. Aquele local, ele tem a família, como ela identificando como a cadeira do lugar, o lugar dela, certo? Quantos minutos? Dois. Só fita, gente. Só falo A escola também foi tida como um lugar, né? essa aluna, ela simplesmente ela identificou que era um lugar que ela se sentia bem, que ela tinha raiz, que ela se identificava, era a ambiência da escola. Outro lugar também, pode passar, é a casa, né? Como já foi falado na outra também, a casa, pode passar. E o resultado da discussão, esse é o quinto. Pode passar? Essa aluna, ela é uma aluna que ela é integrada para o Movimento Sem Terra. E ela tem um sonho de fazer essa descoberta desse lugar que ela queria para ela. Então, dentro do Movimento Sem Terra, ela lutou por muitos anos, acho que 15 anos. Quando ela conseguiu aquele espaço, através do movimento que ela foi colocada lá naquele acampamento, ela não se identificou, não achou nada que fosse parecido com aquilo que ela tinha nos sonhos, então ela se desfez daquele espaço e continuou buscando o lugar dela. Então, o que quer dizer que o lugar é aquele lugar, é a porção do espaço que é vivido, que cria laços, que a pessoa se sente realmente parte daquele espaço. Então, a gente usou essas oficinas de forma que ele expressasse de forma subjetiva a identificação do espaço dele, daquele lugar, do lugar como um espaço dentro do próprio espaço geográfico. Então, as considerações finais são essas. Esse estudo revelou que, apesar do compartilhamento do mesmo espaço geográfico, no entanto, cada pessoa possui e constrói o seu lugar a partir do território que estão inseridos, mediante nossas concepções, nossos sentimentos, nossos valores, dentre outros. Isso ocorre devido ao conhecimento de lugar e sentimento de pertencimento que é investido e construído como pertencendo a um determinado lugar. Esse estudo também indica que o sentimento de lugar não é fixo, é determinado, visto que, como vivemos em um mundo de constantes transformações, os acontecimentos e sentimentos de pertencimento de um lugar poderão modificar. Ontem eu estava conversando com a professora Bertina bem rápido, né? E ela disse que quando ela era menina, ela sentia-se parte de um lugar onde ela nasceu. Quando ela saiu daquele lugar, ela simplesmente não identifica mais o lugar onde ela nasceu como sendo o lugar dela. Né? E aí eu falei para ela que também tem nordestino que vai para o Sudeste e passa 40 anos lá e não se identifica lá no Sudeste como sendo o lugar dele. Tem que sempre estar querendo voltar, né, para o seu lugar, né, porque lá ele se identifica como parte integrante daquele espaço. Né, então isso é transitório também, a questão de identificar como seu lugar. Ou a pessoa sai e depois encontra o seu lugar, ou então a pessoa sai daquele lugar e nunca esquece que ali realmente é o lugar que eles têm a raiz. Nesse estudo ainda foi possível compreender que o espaço é considerado o vivido e o percebido, e está diretamente relacionado à construção subjetiva da realidade de cada estudante colaborador dessa pesquisa. A gente teve assim, mais ou menos uns 6 meses fazendo essas pesquisas, e cada vez que aqueles alunos eles iam apresentar, era muito emocionante, porque parecia um consultório de psiquiatra, de psicólogo lá. Eles ficavam, daqui a pouco começavam a interagir, tinham uns que choravam, começavam a relatar, ah, porque naquela cidade acontece isso, na minha família acontece isso, e cada um foi construindo aquele conceito mais de forma coletiva. E aí eles transformaram isso em um texto literário. Então a gente está realmente tá um pouquinho cansada. As vi chegando confundidas agora mesmo, estou assim impressionada. Muito obrigada. Então eu chamo agora a Tânia, né, que também chegou agora um pouco mais discreta, mas não tinha visto, e para fazer percepções de estudantes. A poética da garoa na paisagem urbana da cidade de São Paulo, sob o olhar de Mário de Andrade. Boa tarde para todo mundo, vou tentar ser breve para não ocupar muito tempo de vocês. Meu trabalho, ele vai falar, o resuminho, né? Ele insere-se no dialogismo entre importantes transformações literárias que ocorreram início da década de 20, em São Paulo, especificamente, na época do ufanismo, né, da libertação literária, com os modernistas. Em 1917, Mário de Andrade escreve Uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é sua primeira publicação e que, segundo ele mesmo, fala que era até algo assim que ele achou ruim. Ele nem coloca lá um nome, nem assina o próprio nome. Depois, Em com todo esse, as cidades urbanas nesse período estão em crescimento e principalmente São Paulo, né, começa a crescer por conta desses, no contexto, né, Primeira Grande Guerra, crise econômica, crack de 29, e isso de certa forma vai impulsionar a cidade de São Paulo para um crescimento acelerado. E Mário de Andrade, ele vai olhar para tudo isso, e ele, como poeta, ele também leitor de alguns outros poetas que inauguram a poesia da cidade, ele, como Baudelaire, né, de Paris, como Emily Verhaeghe, ele vai então escrever Polissêia Desvairada. Ele olha para a cidade, tem uma fala dele aqui que eu acho importante. Ele fala, né, a Polissêia exagerada, isso daqui é minha fala. Polissêia é diferente, inspiradora, então o Mário vai falar de alguns momentos da cidade. Então, essa parte aqui é a fala dele. Ele fala assim, eu passara este ano de 1920 sem fazer poesia, mas tinha cadernos e cadernos de coisas parnasianas e algumas timidamente simbolistas. Mas tudo acabara por me desagradar. Na minha leitura desarvorada, já conheci até alguns futuristas de última hora, mas só então descobri a Verhaeghe, que escreve, gente, sobre as cidades. E aí ele vai, ele fala assim, tentei, não veio nada que me interessasse, e tentei mais e nada, e os meses passavam numa angústia. Será que a poesia tinha se acabado em mim? Aí o próximo, por favor. Bom, não sei o que me deu, fui até a escrivaninha, abri um caderno e escrevi o título em que jamais pensara, Polissêia Desvairada. E aí, gente, ele, assim como o Baudelaire escreve poesia sobre as paisagens, inclusive até o título, os títulos são os mesmos, sobre as paisagens lá de Paris, que ele estava observando as mudanças ali, né, novas construções, edifícios que eram derrubados e outros novos construídos, bulevares, e a população mais pobre era então empurrada para a periferia. E ele, Baudelaire, vai relatar isso em suas poesias. Mário de Andrade também vai ter uma certa angústia porque ele percebe isso, essa mudança na cidade de São Paulo. Ele percebe que também estão tirando os mais pobres das regiões centrais e empurrando para a periferia. Então ele percebe um urbanismo que vai ali se desenvolvendo, mas também ele é um sujeito livre que vai vendo as desigualdades, as injustiças sociais da grande cidade que vai se tornando São Paulo. E aí eu coloquei uma fala de um professor que já morreu, João Luiz Lafetá, e ele fala assim, né, uma análise dele. Nós vamos encontrar ainda, embora os antigos habitantes digam que com uma intensidade muito menor, um traço da cidade que foi constante na imagem que Mário procurou transmitir dela na Polissêia Desvairada. Eu me refiro à bruma, à garoa, à neblina. E também a uma certa cor acinzentada, que é uma característica da cidade. Então, Mário de Andrade, ele vai sempre ter uma referência sobre a garoa, né? Para quem já foi a São Paulo, hoje a incidência da garoa não ocorre mais na região central, mas ela ainda ocorre com o mesmo nível de ocorrência, tá? Isso foi dado em uma entrevista por um professor do Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, professor Paulo Marx. Então ele falou que ainda São Paulo ainda é a cidade da garoa, mas ela deixou de ocorrer nas regiões centrais, que era justamente a região que Mário de Andrade transitava, né, onde ele morava. Então, esse poema que ele escreve, eu coloquei, na verdade, quebrei dois poemas para dar ele. Então, São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, trajes de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno. Mas, na verdade, o que o próprio professor João Luiz Lafetá, ele faz a análise dele dizendo que Mário de Andrade, ele, nesses poemas, ele vai relatar o crescimento e a desigualdade da cidade, que ora ela é luz, mas ora também ela é nevoeiro, ela é a garoa, ela é a bruma, não só na questão física, né, no aspecto físico, mas ele vai ver isso inserido nas próprias pessoas. Quando ele também fala, deixa eu ver assim, por favor. Então, a garoa da Polissêia é um acontecimento você age triste ou alegre, depende. Se o poeta fica triste, ele, desculpa aqui, é uma tristeza muito superficial, que de repente desaparece, porque de repente um raio de sol arisca o chuvisco ao meio. Então ele fala: chove, sorriu uma garoa cor de cinza, muito triste, como um tristemente longo. Esvoaçam entre os dedos da garoa. De repente um raio de sol arisca o chuvisco ao meio. Para vocês terem uma ideia, o próximo, por favor. Eu coloquei só essas partes principais, mas tem muitas outras poesias em Polisseia Desvairada que ele vai colocar, vai descrever a cidade de São Paulo como um todo, né? E basta olhar cada verso em prosa que vocês conseguirão entender o quanto que ele vai colocar ali as paisagens da cidade. Depois, passado esse período de Polisseia, eufonismo e tal, ele vai escrever a Lira Paulistana. Mas aí o poeta já está anos 40, né, Segunda Guerra Mundial, está angustiado porque São Paulo já mudou radicalmente, já está uma grande metrópole. E aí então ele escreve Lira Paulistana, né, na fala aqui do professor Otamário de Andrade, revê as imagens da cidade, desesperançada, vislumbrada negativamente, em que o seu eu lírico registra a consciência de suas limitações. Então, é um olhar pessimista. Maria de Andrade está de luto pela cidade. E aí ele escreve, né? Garoa do meu São Paulo, em Lira Paulistana. Timbre triste de martírios. O negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro. Depois, é passa e torna a ficar rico. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos. Ele está falando aí, gente, justamente do racismo, né? Racismo, xenofobia e tantas outras coisas que se vê claramente nas cidades grandes, né? Por mais que fala que não, mas nós sabemos que existe. E já naquela época, Maria de Andrade já observava isso e colocava assim. Pode ir, por favor. Bom, então, pode passar mais um. E esse aí, segundo o último poema, segundo o professor Anitta, ele fala que é um dos mais tristes da Lira Paulistana, que Mário de Andrade vai escrever e vai ser o seu desabafo sobre a cidade. Eu nem sei se vale a pena cantar São Paulo na lida. Só gente muito iludida, limpa o gosto e assopra a vena. Esta angústia não serena, muita fome, pouco pão, eu só vejo na função, miséria, dor, ferida. Isso é vida? Pois não vale a verdade. Pois mesmo está vendida, a honra é uma suicida. Nuvem, a felicidade, entre rosas a cidade, muito concha e alimbólia. Sem paz, sem amor, sem glória, se diz terra progredida, eu pergunto, isso é vida? E, para acabar, ainda ele escreve uma carta a Manuel Bandeira, falando do seu descontentamento e do seu desafeto pela cidade. Então ele fala: precisas conhecer São Paulo, não é linda, é curiosa. E para mim, seu inveterado e traído amante, que de amarguras, aperitivos, azedices. Pretendo, se Deus quiser, escrever um poema, Paulisseia Reconquistada. Significação: eu, reposto dentro de mim mesmo, já calmo e paciente, conscientemente corneado pela amante, mas ainda amoroso, quase confiante, gritando de meu posto meu amor pela cidade. E os ecos de todas as cidades do mundo, e o homem abandonado, mas selfie, glorioso dentro de sua humanidade. Só para acabar, professora, é que ele se sentia, assim como o Baudelaire, aquele flaner no meio da multidão, né? Aquele momento que a modernidade nos coloca, que quem é da cidade grande observa isso nas pessoas. Aquele assim, olhar, mas não olhar para o outro. Né? As pessoas passam e não se enxergam. E aí, a garoa, para o Mário de Andrade, ele é como se fosse, para o Mário de Andrade, nas pessoas, ele é como se fosse uma viseira que não permite que as pessoas olhem para a cidade. Por quê? Porque elas estão sempre alienadas, né? Pelo consumo, pelos padrões que são impostos aí na lógica da modernidade, do capitalismo. E isso dá muito pano para manga. Gente, vou acabar aqui, senão vou tomar todo o tempo. Obrigada. Obrigada, Tânia. E agora o Gabriel Elias com o trabalho de Cidade de Poesias, Goiânia, Sonho e Agramado. Entre trabalhadores e o poeta, lembrando que hoje é o aniversário de Goiânia, tá? Foi de propósito, eu penso. Boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel, sou mestrando aqui em Geografia, aqui em IESA, sou orientando o professor Alex Hartz, participo também do laboratório de gênero, étnico-raciais e espacialidades, aqui também em IESA. E para iniciar, o título do meu trabalho é A Cidade, Poesia e Trabalho, Goiânia, Sonho e Argamassa, Entre Operários e Poeta. A introdução para pensar esse trabalho é necessário pensar uma trajetória dele, que faz parte de uma pesquisa, que é a minha dissertação, ou melhorar a dissertação que eu venho trabalhando, venho desenvolvendo. E ele iniciou enquanto o primeiro artigo escrito, uma reflexão que buscava muito mais a proposição metodológica, também de método, foi na UPES de 2013, no qual apresentei um trabalho que relacionava a poesia de Bocadinho com a produção espacial de Goiânia, com um trabalho simples, não com pouca profundidade inicial. O segundo trabalho foi no próprio UPES atual, que eu apresento uma proposta de pensamento para iniciar uma reflexão sobre a literatura e geografia, que seria a dimensão espacial da palavra, e pensar a autonomia da literatura, da palavra poética, da palavra literária, do corpo obra, sua experiência no espaço, em relação ao autor, né, e à própria sociedade. E posso. Começo o trabalho com uma citação do Paz, no qual ele faz uma reflexão sobre o poema, a história e a sua condição, sua experiência social do autor, no qual ele estabelece que o poema é um objeto histórico, porém ele muda essa história, porque ele vai sendo simplificado a partir de sua autonomia no tempo, então, e principalmente no espaço, na experiência da sociedade. Pode passar. O início desse trabalho, desse artigo atual, é Goiânia, Sonho e Argamassa, com três escrituras. Essa parte eu venho refletindo um pouco sobre o livro. Até agora, nesses trabalhos apresentados anteriormente, eu não parei de pensar, não disse o que era o livro. Quando o livro surge, o contexto espacial desse livro, para nós iniciarmos o pensamento sobre o próprio autor. Esse livro, essa aqui é uma citação de Gilberto Mendonça Teles, que é amigo contemporâneo de Jesus Barros Bombadinho. Agora eu apresento o nome do poeta, que é o autor desse livro, que é Goiânia, Sonho e Argamassa. Então, temos então o poeta e a obra dele sendo apresentada para a sociedade, que por sua vez tem a sua aceitação enquanto obra literária, porque ele dialoga, ele comunica, a sua palavra comunica com outros que produzem no mesmo período. Deixa eu passar. Rapidamente, aquela citação do Gilberto Mendonça Teles, ele traz quando que o Bombadinho surge no cenário literário de Goiás e de Goiânia, que seria a partir de 1955, e 56 com o grupo 15. O que significa isso? Significa que em 1955, com o início da produção literária e artística concretiva em São Paulo, em Goiás também ocorre algo semelhante. Por quê? Porque Goiânia já se via a partir de um ideal, a partir de um significado, como uma metrópole. Não era. Porém, eles já se atuavam, eles diziam, e por sua vez eles vão produzir uma literatura que se vai dizer concreta, neoconcreta, semelhante. Mas principalmente, eles vão tentar, segundo a ideologia do moderno, criar a novidade, o novo, relacionar uma nova literatura em contraposição, quer dizer, necessita essa contraposição, a Bernardo Ellis, que seria uma geração de 42 em Goiás, 45. Então, colocar uma literatura regional à parte para pensar a palavra no campo universal. Né? E assim é a sua estilística. Essa aqui é a capa do livro. Nessa capa a gente pode aprender a questão do design dela, a questão da estética e das palavras. Não trouxe a questão das imagens que há dentro do livro, porque não daria tempo para a apresentação, mas seria muito importante para pensar quem é um artista. Porque há uma intenção nessa obra, também porque é uma obra dentro da obra, isso que é interessante. Né? Pode passar. A crítica literária goiana. Pode passar. Novamente, vem com uma citação de Gilberto Mendonça Teles. Nessa citação, ele vai fazer uma análise literária a partir da crítica tradicional, que seria essa crítica que vai analisar a partir da métrica, a partir da estilística, a partir da gramática. Ele vai analisar essa literatura aqui, que o Bombay de Fontes. E ele vai pontuar que é uma boa literatura porque ela é nova. Porém, ela não é uma boa literatura porque o autor ele vai tentar trazer fidedignamente uma história da cidade. Por sua vez, ele não se isenta da história. Ele é pessoal. A sua experiência social se insere no contexto de sua poética, então ele está produzindo um discurso da verdade, do verdadeiro. E aí, para Gilberto Mendonça Teles, para outros críticos literários do período, isso é um problema. Por quê? Porque a arte tenta isenta. A ciência tenta isenta. Para Bombadil, não. Então, aqui nós temos um encontro entre o autor e a obra. Entre a experiência da obra e a experiência do poeta. E a experiência do autor. São trajetórias que vão se confluir, vão fazer uma justa posição nesse momento, que por sua vez faz parte da experiência da cidade. Logo, a literatura de Bombadil torna-se um espaço geográfico. Pode passar. Essa aqui é uma citação que vai trazer essa trajetória. Essa aqui é uma... Não, ela continua uma crítica. Continua o olhar de Gilberto Mendonça Teles sobre a poética de Bombadil. Aqui ele está dizendo que é interessante a obra do Bombadil porque só duas pessoas em 1958, 59 publicaram o Grupo dos 15. Só duas pessoas. Ele, o próprio Gilberto Mendonça Teles e o Bombadil. E o livro do Bombadil, nesse momento, em 59, o principal não foi Goiânia e Sonia Camargo, foi O Cego. É um livro bem menor, muito bonito por questão, que ele tem uma organização, ele tem uma homogeneidade dentro da sua estrutura literária, dentro da sua poética, que faz com que ele seja mais interessante ser lido, apreciado, que Goiânia e Sonia Camargo. O que difere Goiânia e Sonia Camargo desse primeiro livro, ambos publicados em 59? O que difere é que Goiânia e Sonia Camargo é uma epopeia. Uma epopeia do moderno. Uma epopeia da cidade moderna. Construída no centro do Brasil como símbolo maior do que? Como símbolo da unidade nacional. Como símbolo da modernidade no país, que é Goiânia. Então, pode continuar, pode passar. Pode continuar. Essa aqui é Jesus Vasco Padim, ele jovem da cadeira de direito, formado em 54. Pode passar. Aqui traz um pouco da sua trajetória, ele é cearense de Crateús, migrou para Goiás, no norte, que é igual Tocantins, em Araguacema, em Iracema, em 33, chegando a Goiânia em 1942. A migração e a formação do Brasil. Nordeste não existia nesse momento, enquanto região não. E Crateús ainda era uma cidade litígia entre o Piauí e o Ceará. Então o território também está se formando. O Brasil está se formando, a sua poética se forma nesse conflito. Pode passar. Essa citação do seu filho, um blog, no qual eu vou contar essa narrativa, que seria a sua vida. Então eu vou comparando as narrativas. Uma, que é o relato pessoal digital, né? Seria o blog do seu filho, que ele vai trazer um pouco dessa memória entre Goiânia e Brasília, porque eles vão mudar para Brasília a partir de 68. Então, Goiânia e Brasília foram essas cidades muito próximas desde a construção, aquela experiência desses autores, elas são extremamente desse vai e vem, 210 quilômetros. Pode continuar. Essa aqui é uma citação do diálogo oficial. essa união no qual ele se insere no concurso público como funcionário da União, então um funcionário federal, né? E eu venho fazendo essa trajetória, pode passar. E tem mais uma situação que passou, também não explicando, que seria dos corpos críticos literários. Então, como vai essas três críticas, essas três trajetórias, essas três narrativas que seriam a sua memória. Aqui, rapidamente, seriam os trabalhadores em Goiânia e Sonia Agamassa. Esse é um poema, que eu creio que não vai dar para ler, não temos tempo. No qual ele vai dizer como que a cidade está sendo construída, o som que essa cidade produz e, por sua vez, a sua relação com o regional. Por fim, ele termina falando da viola, das cordas da viola. Não de forma romântica, não é romântico, ora algum, pelo contrário, o tempo todo está dizendo que é um trabalho árduo, um trabalho sofrido, um trabalho que gera desigualdade territorial e isso, por sua vez, os fracionamentos do espaço. Essa que é uma imagem de Campinas, na década de 30, no processo de pavimentação e construção da iluminação pública. É a imagem preto e branco, não dá para ter um olhar nítido sobre os trabalhadores, mas dá para perceber a partir dos contrastes que há trabalhadores brancos e principalmente negros. Pode passar. Essa citação do professor David Campos, no qual ele traz a construção de Goiânia, a questão da desigualdade nos operários em Goiânia, como que isso vai ser fundamental para construir uma ideologia, principalmente um discurso sobre a construção. Então, David Campos, juntamente com a professora Bernardes, está tentando dizer, não somente o Pedro Covico, mas são os construtores. Há um outro discurso que foi construído dentro dos bairros e não seria o subúrbio, seria um tipo de favelas, que são esses pais iniciais, que serão dos construtores. Eles também são construtores. Eles planejam a cidade. Eles organizam seus próprios espaços, mesmo que desiguais. Pode passar. Esse é um trecho que continua aquele anterior, no qual ele vai trazer mais calor do sujeito para dentro da sua poética, que seria os pedreiros, construtores, as vacas, mas mole, ligados a lápis, no qual ele vai trazendo todos esses sujeitos e a sua ação. A sua manualidade, eles têm inteligência, eles têm uma técnica, eles resistem, vivem e não se fazem de forma alguma romanticamente. Eles estão sabendo muito bem, a partir de sua criticidade, da experiência social, que eles estão sendo lesados. E o Bocuadinho, mesmo sendo migrante, um poeta, operários da cidade, pode diferenciar o trabalhador e o operário. Aqui, nesse momento, eles formam uma categoria. Operar se organiza a partir de uma outra noção de trabalho, a partir de outra noção de experiência. Pode passar? Aqui os primeiros habitantes que tornam depois os operários e operárias, trabalhadores e trabalhadoras. Pode passar? Aqui a citação da professora Bernardes, os poemas. Pode passar? Essa aqui seria o bairro Botafogo, de 1942, 43, depois eles foram deslocados, ficava à margem esquerda do Botafogo, que não era parte do plano inicial da cidade. Podemos pensar que a partir de uma cidade já há um processo de segregação, um processo de exclusão mesmo da cidade a partir do capital. Pode continuar? Essa seria a cidade, o bairro Botafogo, que a gente visualiza essa mancha bem densa aqui, que seria essas linhas, esses banheiros perto do bairro Botafogo, que vai formar o bairro Botafogo, a Vila Nova atual e a Nova Vila. Pode continuar? Essa professora Bernardes trazendo isso, pode continuar? O poema. Né, que ele vai falar da Vila Nova, pode passar. E, finalmente, o poeta concluirá a tarefa da cidade, das coisas e do laço que se gastam totalmente. Pode trazer. Na máquina de ferro deveria concluir a tarefa da cidade, das coisas e do laço acabado. Governo que se passa da janela, por certo, virei lá fora a cidade. Suas coisas, grafita toda gasta, que se gastou riscando com a cidade. O poeta vai, sai para viver as suas mãos, busca o tempo nas ruas da cidade. No Padir 203, 1959. Para encerrar, o Padir, enquanto poeta, o lírico poeta, dentro da sua obra, diz: a experiência social é necessária para que, se você produza a poética e não se faz dentro de um quarto, mesmo a partir do seu subjetivo. Dados de individualidade necessário de vida. Obrigado. Obrigado, Daniel. Você entenda que nós estamos com um tempo realmente curto e que a gente tem que tratar igualmente todos nós aqui. Eu chamo agora o Carlos, o Josué de Castro, Ciência e Literatura, ou Dois Rios que se encontram na cidade do Recife. Tá certo, pode colocar aí. Isso é uma alusão, né? Bom, deixa eu me apresentar rapidamente, né? José Carlos Cudel, sou professor do Departamento de Geografia da UFEL. Me cumprimentou com um pernambucano, mas eu não sou. Fez uma alusão, né? Ia ser meio esquisito um pernambucano com esse sotaque, né? Eu sou paranaense, né? Eu leciono lá na Universidade Federal Fluminense. Mas eu venho de outras cercanias, sou neófito nesse meio, né? Nunca lidei com literatura, lido com geografia da população, foi através dela que eu conheci Josué de Castro. E pode passar. Né? Esse meu conhecimento e o meu interesse, ele veio do fato de que, digamos assim, a forma tradicional que eu tenho feito, né? Porque você pode estudar a geografia da população, matriz liberal, então, se você quiser, advindo aí do marxismo. No final das contas, você estuda ela, né? Ou a mediante relação de classe, ou então, se você quiser, através de uma abordagem funcionalista. Mas é uma limitação muito grande, porque ela não dá margem ao sensível, né? Então, eu diria que a minha abordagem, ela vem uma busca, né, por uma resposta, né, por tornar mais completo. E eu encontrei o Josué como sendo uma resposta a isso. Jogo, fui médico, produziu contos, um romance e até mesmo um livro infantil, em parceria com a Cecília Meireles, que me surpreendeu, inclusive. Né? A gente busca aqui avaliar em que medida a produção do escritor ajudou a elegir também o edifício das suas ideias científicas. Quer dizer, eu estou analisando justamente essa sinergia entre um e outro. De que forma o cientista serve de base para o romancista e de que maneira, me surpreendeu mais ainda, é como a literatura alimenta também, né, o Josué médico e geógrafo. Aproveitar as incursões, né, de Josué no campo da literatura, no sentido de decantar alguns procedimentos metodológicos, né? Vamos ver se eu sou feliz nisso, né? Justamente porque ele é detentor de uma proposta metodológica altamente habilitada a ser aplicada na atualidade. Quer dizer, tirar essa poeira do Josué de Castro, né? Que a gente acaba colocando ele como uma espécie de peça de museu, né? Então, ele foi apresentado na geografia francesa aqui no Brasil, tudo, não sei o quê. E tá bonitinho, legal, né? Não é essa a ideia, né? O lance é pegar ele e tentar perceber nele algo muito rico, né? Muito vivo, muito passível de ser aplicado por qualquer pessoa, não só quem gosta de letras ou tem uma habilidade a escrever da forma tão grandiosa quanto ele escreveu. Pode passar. Ah, tá. Peraí. Volta. Já tinha passado. Sentimento de insatisfação com as formas, com a modernidade bem enquadrada, esse é o meu sentimento, né? Em algumas questões atinentes às ciências humanas. Certa parcela do manancial humanesco pode significar um novo caminho na resolução de tais impasses, é isso que eu estou defendendo, né? E eu acho que a fala da professora nesse sentido foi muito feliz, parece que ela estava assim, indo muito ao encontro, né, daquilo que eu também percebo. E um novo ponto de vista sobre os dilemas dos quais a prática de pesquisa não tem conseguido se desenredar. Pode passar. Josué foi um dos raros geógrafos que transpôs por larga margem os limites entre a ciência e a literatura. Ele ousou escrever livros que mesclavam formas de conhecimento, como em documentário do Nordeste, em 1938, onde tem uma parte que é eminentemente literária, né, de contos, né, e a outra que é eminentemente científica, né, com trabalhos de geografia, de medicina. Né. Atendo-se exclusivamente ao científico, mas de cara no sensível, como um ensaio de geografia urbana na cidade de Recife, que foi recentemente reeditado, é a tese de cátedra dele, né, na UFRJ, naquela época, Universidade do Brasil, em 1967, ou que se aventuraram por completo nas águas, ou melhor, em 1948, né? Ou que se aventuraram por completo nas águas da literatura, né? Como é o romance Homens e Caranguejos. Pode passar. Josué e a relação, então, entre ciência e literatura. Por favor. A metodologia que fez uso da exposição literária, a moda de uma lupa, né? Naquilo que eu chamo aí de um jogo de escalas, onde ele analisa a estrutura, né, da sociedade de maneira, uma abordagem científica, né? Mas também utiliza a literatura para observar o cotidiano, para se aproximar do modo de ser, do modo de fazer das pessoas, né? O manuseio competente da palavra escrita na composição das paisagens, claro, advindo da geografia francesa, né? Que transforma ela numa ferramenta metodológica, né? Ela não é só uma forma de expressão, não é só descobrir para descrever, ou escrever com que, né? Mas é escrever para descobrir, né? Uma sinergia densa entre a ciência e a literatura e uma metodologia passível de ser utilizada, estou defendendo aqui por qualquer pesquisador, não vou tentar fazer, por favor. Então, vou pedir licença para fazer essa citação mais longa, né? O Recife, então, é todo esse mosaico de cores, de cheiros e de sons, desse desadorado caos urbano confuso da fusão violenta de várias expressões culturais. Não só uma coisa, só uma coisa tende a dar sentido estético, né? Própria cidade. É a paisagem natural que envolve o seu mundo circundante, com seus acidentes geográficos e a sua atmosfera sempre em vibração. Varada por todos os sentidos, pelos reflexos intensos da luz sobre as águas. Eu destaquei esse trecho para falar a respeito justamente do papel que os rios têm no processo de evolução do espaço urbano de Recife. Quer dizer, quando ele analisa na sua tese de cátedra o processo de evolução desse espaço urbano e o papel que esses rios possuem, né, ele leva em consideração, ele não só no sentido físico, né, as águas ali passando ali por aquela, as pessoas que navegam, mas o papel que o reflexo das águas acabam exercendo na composição da paisagem, né? Então é bastante interessante. Isso é de 1938, sabe? As cidades, a sua proposta metodológica realmente é muito rica, né? Porque, por exemplo, assim, na abordagem da paisagem, né, ele faz, assim, opera ela a partir de todos os sentidos. O da visão, por exemplo, é muito original, né? Não se trata só de observar a paisagem, ele coloca em questão o próprio ângulo que você está observando, né? As cidades feitas para serem contempladas de baixo para cima, do nível do mar, como Nova York e o Rio, né? Ou ainda tenebrosas profundidades dos lagos, como Tasco ou Granada, né? São cidades construídas para serem admiradas por forasteiros de rostos envelhecidos e levantados em direção às nuvens. Já outras cidades se mostram em sua plenitude quando olhadas do seu próprio nível. Paris, quando interrogada por olhares amorosos lançados do seu próprio centro, em todas as direções, e Chicago, vista das distantes águas do lago, né? Projetada sua monumentosa massa arquitetônica ao contralinho esculpido do horizonte. Recife, daí pode passar? Uma cidade que só se deixa captar na unidade de sua expressão urbana quando vista do alto dos aviões, né? E isso depois ele vai retomar na tese dele de cátedra novamente. Isso aí foi escrito no documentário do Odessa, em 1938, né? Então ele está já principiando uma forma muito original de abordagem da questão da paisagem, né? Está propondo o seguinte, né? Que você, dependendo da angulação, né, você cria ou vê diferentes cidades. Por favor, pode passar. Aí uma foto, né, para a gente poder ter uma ideia, né, do que Josué deve ter visto, parecido, né, do ângulo do avião. Por favor. Indicações lablacheanas, né? Quando fala do vocabulário do povo, Lablache fala que a gente tem que se utilizar também, né, nas abordagens, nas entrevistas, até mesmo assim, né, como é que você vai compor, você vai descrever as paisagens. Às vezes um dito popular, às vezes uma gíria, nos revela muita coisa. O Josué faz isso, né? Ele analisa o jeito do povo falar, né? Então eu nunca tinha tentado para isso, né? Ele fala assim, é uma sopa, é uma canja, um tomate, é uma ova, é um abacaxi, é uma batata, é pão, pão, queijo, queijo. Era como se essa gíria fosse uma espécie de compensação mental do povo sempre faminto. Cara, nunca tinha pensado a respeito desse tipo de coisa, né? Isso já em 1967. Em 38, né, ele principia justamente aquilo que em 46 depois ele vai escrever em Geografia da Forma. Quantos minutos? Dois. 2. Ele fala aí, né, a respeito, né, começou a roxo, só havia uma maneira de desapertar, era cair no mangue. No mangue não se paga a casa, come-se caranguejo e a gente pode andar quase nu, né? O mangue é um paraíso, né? Um paraíso para o homem, um paraíso para o caranguejo, né? Aí ele põe uma frase que é assim, lapidar, né? Tudo aí foi ou está para ser caranguejo, inclusive a lama ou o homem que vive nela, falando a respeito do ciclo, né? Isso é em 38, né? Então bem antes de Geografia da Fome, onde ele vai falar a respeito desse ciclo. Por favor, rapidinho, o mangue e a cidade. E aí, já em 1967, né, aproveitando-se das incursões dele nesse mangue, do conhecimento profundo que ele tinha do funcionamento da flora, né, ele coloca, né, parecia que a vegetação densa dos mangues, com seus troncos retorcidos, com emaranhados seus galhos rugosos e com a densa rede de suas raízes perfurantes, os tinha agarrado, eles, né, os habitantes, definitivamente como um povo, enviando seus tentáculos invisíveis dentro da sua pele, pelos olhos, pela boca, pelos ouvidos. Isso é um texto científico. Isso é um exemplo cátedra. Eu fico imaginando, né, fazer esse pronunciamento, por favor. Conclusão. O próprio ato de descrição promoveu um trabalho meticuloso com a palavra e, por vezes, está emanado com outro ato da descoberta. A descrição deixa de ser mera característica dos estudos de Josué de Castro para se converter em atributo da sua proposta de análise. E a abertura de Josué às diversas fontes de informação, conduzindo a uma reflexão sumamente enriquecida, é algo que a gente deve prestar muita atenção. Mais uma? Que é isso, né? As cores de Recife enaltecidas pelo inconfundível reflexo do sol nas águas dos seus rios, as alegrias, ele prestou atenção nisso, nas alegrias e tristezas do povo, o perfume provindo da culinária, o cheiro de água podre emanado do mangue, as canções contidas nos folguedos populares, nada parece escapar da percepção do Josué, escritor que transita pelas coisas de Recife, e quanto que viu ao médico e ao geógrafo. Último. Esse grafite. É o meu. Endereço aí, direto. Obrigada, Carlos. Então, nós vamos agora para o último trabalho a ser apresentado, a Isis e a Marcileia, por favor. Enquanto elas chegam aqui, nós vamos abrir os slides. Eu só queria acrescentar as minhas observações que eu tinha esquecido, mas que o Antônio Cândido, ele disse que uma análise literária, ela é eficaz quando captura como é que o espaço interfere na estrutura do texto. Eu acho que a gente já viu alguns exemplos nos trabalhos apresentados antes. Esse é um elemento extremamente importante para o geógrafo analisar o texto. É como o espaço interfere na estrutura. Se é lento, se tem cheiro, se tem... O espaço, ele vai fazer parte da forma, não do conteúdo necessariamente. Então, com vocês agora, Sertões. No passado e no presente, representações pelas geografias, literaturas e projetos. Acho que ainda é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Agradecemos o aceite do trabalho, a possibilidade de trazer o recorte, né, desse título aí, até ousado. E já estou apresentada ali, Isis, sou pesquisadora, colaboradora aqui no Laboter. Fiz mestrado e doutorado aqui, tive o privilégio de ser da mesma turma da colega, com quem divido também um espaço como membro do NUMBA da UFT. Eu sou Marcileia, boa tarde a todos. Sou professora na Universidade Federal de Tocantins. Como a Isis já disse, nós fazemos parte também do NUMBA, que é o NUMBA de Estudos Urbanos, Regionais e Agrários, na Universidade Federal de Tocantins. Também foi mestrado e doutorado aqui nessa casa, então é um grande prazer retomar novamente a esta casa. Nossa proposta aqui entra um pouco de repente, né? Como puxa, vamos ficar trocando. Então, eu digo que foi ousado porque em 2009 nós utilizamos o texto Em Busca da Poética do Sertão, mistura das representações da geógrafa Maria Geraldo de Almeida, e resolvemos analisar a representação desse sertão. A autora analisava os de dentro e os de fora nesse texto, a partir da visão lusitana e a visão de Patativa do Assaré. E nós ousamos avaliar o texto, porque o texto já tinha 6 anos produzido, para saber como esse sertão estava sendo visto com o olhar de João do Vale, o olhar de Luiz Gonzaga, Patativa do Açaré novamente, Dominguinhos, quer dizer, 3 compositores e um poeta, não é? E o nosso olhar também nesse texto. Então, construímos um texto que foi construído em 2009, foi analisado por vários colegas, passou por várias possibilidades de ser publicado, foi publicado em 2013, que nós chamamos de Sertões e Representações no Passado e no Presente. E agora, com o Cíntia Alteraste, resolvemos ousar novamente reavaliar o nosso texto a partir desses anos de publicação de 2009 para cá. No texto que nós avaliamos a primeira vez de Almeida, observamos a interferência do turismo chegando no olhar dessa perspectiva do sertão. E nesse nosso texto atual, nós olhamos também a interferência do turismo nesse sertão e a interferência dos projetos. Pode passar, por favor. Bom, nesse sentido, então, nós trazemos aqui essa mescla geoliterária, essa mescla entre a literatura e a geografia. E quando Marandola Júnior e Gratão nos apresenta que há muito tempo já se vem discutindo essas possibilidades a partir do valor da literatura para conhecer e compreender regiões, paisagens ou lugares, e aí trazendo alguns autores internacionais, Wright, Pernambeg e Futuan. E nesse sentido, então, Barcelos contribui dizendo que os estudos geográficos realizados a partir da análise de texto literário já constituem uma linha consolidada na geografia internacional. E no Brasil não é diferente. Alguns geógrafos como Almeida, Chaveiro, Barcelos, Suzuki, Marandola Júnior, Gratão também já vem fazendo, né, essa mescla geoliterária. E Chaveiro corrobora dizendo, né, a geografia brasileira tem produzido experiências práticas que celebram as possibilidades de interseção de ciência e arte. Mais precisamente, tem descoberto que as categorias geográficas, geografias e objetos de estudo encontram-se pautados nas narrativas literárias. E é aqui que a gente busca, então, um espaço, né, para fazer essa análise a partir da geografia e da literatura. Essa base foi importante, porque nós não poderíamos só analisar o texto de Almeida sem termos uma base da geografia e a literatura para nos trazer essa nova representação do sertão. Pode passar. Então, aqui nós buscamos também, quando se fala em sertões, logicamente vem, primeiro momento, os clássicos, Sertões de Euclides, Vidas Secas de Graciliano, Grande Sertão Veredas, então Monteiro nos pontua isso. Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, mais 6 livros que traz essa Saca do Açúcar, de José Luiz do Rego, A Terra e o Homem do Nordeste, Manuel Corrêa. Então vem primeiramente essa visão de sertão, mas também localizamos autores que nos trazem essa possibilidade dos sertões brasileiros. Porque quando fizemos, até buscando uma pesquisa na internet e a partir de toda a base de literatura que utilizamos, os sertões que se sobrepõem no Brasil são os sertões nordestinos. Apesar de que nós sabemos que são vários sertões dentro do país. E aí os autores apresentam para nós, como vou fazer a leitura, senão o tempo não permite, né? O sertão amazônico, nordestino, goiano, mineiro, açucareiro, né? O sertão do oeste mineiro. Nós temos a justificativa por que fizemos o recorte para o sertão nordestino. Pode passar, só. E aqui? Aqui nós também trazemos uma noção física, né, que delimita realmente onde esse sertão está. Mas a autora coloca isso na primeira obra em 2003, delimitando, não é, a localização desse sertão nordestino, do sertão brasileiro, fazendo exatamente essa divisão entre os sertões, mas numa obra de 2010 ela pontua que esse sertão não tem limites, não tem fronteira. Porque além desse sertão físico, nós temos também o sertão simbólico, sertão da música, sertão da poesia, sertão da miséria, sertão da fome, sertão da fartura. Então nós não temos esse limite propriamente geográfico. Temos e não temos devido à simbologia do sertão. Aqui nós trazemos também uma noção. Na observação lusitana de Euclides, que a autora revela, a toda aquela visão negativa do sertão, e até hoje no Nordeste esse sertão começa a ser invisibilizado pela atividade turística. Quando você fala no Nordeste parece que só existe taxa de praia, que seca não existe mais. O prédio do Benox hoje no Ceará está sendo construído o aquário em cima do prédio para apagar até essa visão de seca. Mas essa imagem é recente, né? Do Sertão de Canindé, um trabalho que eu faço com a Festa da Pega do Boi na Mata e a Festa em Ocara também trabalhando com os vaqueiros. E nesse sentido, só para registrar lá o que, que o sertanejo mostra, esse reconhecimento dos diversos sertões, né, e a sua líder nesse sertão. E nesse sentido, então, nós trazemos um trecho dos Sertões, da obra de Euclides da Cunha, em que ele vai narrar justamente essa visão lusitana, uma visão pejorativa, uma visão de não valorização do sertanejo, em que o sertanejo falta-lhe a plástica impecável, desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, reflete um aspecto, a fealdade típica dos fracos, agrava-o a postura normalmente abatida, no manifestar de deficiência, que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A cavalo, se sofreia, o animal, para trocar duas palavras com o conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sob a espenda da cela. É um homem permanentemente fatigado. Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo, na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langarosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude. E aí é uma visão de não valorizar o sertanejo, uma desvalorização, e em contrapartida, o que, que nós vemos? Nós temos aí a pega, né, do boi na mata, em Canindé. E aí nós temos o quê? Todo o vestuário próprio, né? Toda uma indumentária. E aí nós temos o aspecto físico, né? do sertanejo, mas a bravura do sertanejo, o homem forte do sertão, que em contrapartida com Euclides da Cunha, né, acaba não sendo ao desvalorizamento. Então aqui, nós temos que correr 2 minutos, tiraram 5 minutos. Olha, o Patatinho está aqui. Ele não ficou calado, que foi preso, tá? Então aqui nós mostramos a caatinga, né? Essa caatinga que com a chuva floresce rapidamente e que está nessa visão lusitana também negativa. Hoje, Cerrado e Caatinga continuam não sendo patrimônio na Constituição Federal, porque não tem essa beleza estética e acham que não tem riqueza. Então, esse sertão incerto, atrasado, desconhecido, distante, vai passando aí, meu amigo, senão não dá tempo. Aqui nós mostramos uma outra caatinga, né? Feito Cerrado, já florido, já com chuva, já produtiva, aqui no Lajedo do Pai Mateus, no sertão paraibano, já utilizado para atividade turística. Aqui o sertão te espera, desculpa, mas nós vamos ter que fazer um repente, caju e castanha aqui. O sertão está chamando a gente. O sol, ora frio, ora quente. O vento para nos refrescar. Vem. O sertão nos espera sorrindo. É o pai que castiga sentindo. Vontade de nos embalar. Vem. Sertanejo sofrido e sem sorte. É mesmo na hora da morte, coragem não lhe vê faltar. Vem. Que nesse sertão de bravura não há uma só criatura para dar sem nada fazer. Vem. Que esse chão é bem firme e forte. E nosso sertão, nossa terra, bendito sertão do meu gosto. Então aqui alguns poemas que nós podemos agora declamar, que nós utilizamos desses outros compositores, pode passar, vou correr, vamos já fechar. E aqui para mostrar o sertão da fé, não é? A chegada dos vaqueiros na região de Canindé. Aqui o papel das mulheres vaqueiras, esse novo sertão com o papel das mulheres, que persiste os vaqueiros e agora mulheres vaqueiras na lida. Pode ir. Aqui os profetas ainda profetizando a chuva, apesar de que dizem que essas profecias não têm mais valor com as mudanças climáticas. Pode ir. Aqui os ex-votos, né? A prática, pode passar. Aqui o turismo, né? Dentro desse espaço do sertão, apresentando esse sertão turisticamente para o mundo. Pode passar, e o guia apresentando. O será pior e pior será, que é uma desgraça no sertão, destruindo e causando impacto e fazendo esse sertanejo miserável, onde o próprio Luiz Gonzaga já dizia: se eu dou uma esmola para o homem que é são, ou limado de vergonha, ou vestido cidadão, que fica recebendo cesta básica nessa distribuição impactada. E aí, seguindo, nós temos, pode passar, por favor? E aí, seguindo, nós temos também a bodega, a imagem do sertão, né? Sertão filmes, do cinema, né? Do cinema, a bodega, onde nós vamos encontrar também aí o sertão, pode passar, na cidade, né? E aí, nós temos a temática, né? Que é a nossa última proposta, como vocês podem ver, que são os projetos que se desenham hoje para esse sertão. Quais são esses projetos desenhados para o sertão? Aí, nós temos alguns que nós resolvemos trazer. No sertão do Piauí, pai e filho dão aulas de sanfona no quintal de casa. É, também no Piauí vai se formar a primeira orquestra de rabecas com estudantes do Brasil. Se vocês forem ler o artigo, tem outros projetos que nós colocamos. No entanto, nós trouxemos esses dois para exemplificar, por causa do tempo, realmente. E a gente fica na pergunta, realmente está se buscando falar um pouco dessa cultura do sertão ou é uma forma também de lucro? Né? São questionamentos que nós trazemos. Então, dos projetos, e ali exatamente Pau de Arara, que foi uma das músicas utilizadas, que mostra todos esses instrumentos. Passa o próximo, por favor. Bom, desculpe, nós estouramos o tempo, mas como o Patativa está aqui, nós pedimos licença a ele e a vocês para fechar, né, com essa música, e pedimos a liberdade de fechar a musicada exatamente como o poeta declamava os seus poemas, né? Tem que ser viajante das estradas, companheiro da lua, irmão do sol, conhecer o cantar dos rouxinóis, dos poetas fazer suas toadas, se deitar no silêncio da chapada, escutar a melodia de vaqueiro, ver o milho nascendo no terreiro, com a força de Deus a nos dizer, tem que ser nordestino para saber da tabuão nordeste brasileiro. Conhecer quando a fruta está madura, perceber os sinais da invernada, se acordar com o cantar da passarada, se alegrar quando a safra está segura, ter no peito uma verdade, uma fé pura de um povo que espera o tempo inteiro. Se não é Lampião, mas é guerreiro, o robô santo faz pressa e faz chover. Tem que ser nordestino para saber, o valor nordeste brasileiro. Tem que ir uma fera no mercado, escutar a cantoria de viola, ver matuto guardando na sacola os trocados suados do roçado. Quando o céu anoitece consternado, a natureza é quem sobe o picadeiro, como fosse a luz de um candeeiro, só se apaga se o dia amanhecer. Tem que ser nordestino para saber dar valor nordeste brasileiro. Tem que ter todo jogo de cintura, ter a ginga no pé da capoeira, ser o galho que vence a benzedeira, ser o doce que tem na rapadura, mergulhar na cacimba da fartura, se acordar sem comida e sem tempero, fazer versos pro mundo o tempo inteiro, demonstrando a alegria de viver. Tem que ser nordestino para saber dar valor ao nordeste brasileiro. Ver a praia de água cristalina, beber água no rio São Francisco, a enchente passar levando o cisco da folhagem que sopra da capina, o cenário de circo sem cortina, que a natura é quem sobe o picadeiro. Se você é sulista ou estrangeiro, vem pra cá comprovar, você tem que ver. Tem que ser nordestino para saber da valor ao nordeste brasileiro. Obrigada, pessoal. Eu já sabia, essa mesa ia ser fantástica. Então, agora eu não tenho nada mais a dizer. E vamos fazer um bloco, quatro. Um bloco de cinco. Cinco, se nós tivermos cinco pretendentes, para não necessariamente fazer perguntas, observações e sem a réplica, a não ser que ela seja absolutamente necessária, porque aí a gente encerra falando até aquelas outras coisas que a gente queria falar, não teve tempo e a gente encerra assim, ok? Alguém se habilita? Um, dois, opa, temos um, mais alguém? Aqui, ó. Foi ele que se inscreveu. Vamos lá. Primeiramente, parabenizar os trabalhos. E como essas apresentações abrem o eixo que vai conduzir as mesas amanhã, né? O eixo 4, que tem outras apresentações, né? Eu, ao assistir os trabalhos, eu coloco uma reflexão que não há necessidade de resposta, mas nós pensarmos. Todos os trabalhos estão ligados a uma linguagem, a um texto, a um livro da literatura e de autores brasileiros. No entanto, esses textos, esses livros, nem sempre estão nas mãos ou são já desconhecidos pela cultura escolar dos jovens e adolescentes. Dessa maneira, como essa tríade, geografias, literaturas e educação, pode ser inserida no espaço escolar para pensar as espacialidades do presente e motivar outras imaginações geográficas? É só uma reflexão. Obrigado. Obrigada. Mais alguém? Ninguém levantou a mão, não podia dizer. Bom, Carol? Sim. Quer falar? Não queria falar, não estava pensando em falar nada, mas o colega, de certa forma, ele desafia. Inclusive, teve outros trabalhos do eixo 4 também, anteriormente falados, embora estivesse junto com o eixo 3. Então, já começou. Mas é muito interessante essa questão que ele levanta, porque nós temos, de certa forma, no Brasil, por mais que tenham sido colocados aqui alguns autores da margem, marginais, do ponto de vista do destaque, do renome, de serem promovidos, nós temos uma colonização cultural no país. Nós temos uma dificuldade muito grande de avançar na direção do conhecimento do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito mais do que se apresenta comumente, inclusive na literatura. E foi colocado muito bem na mesa redonda aí, uma coisa que fica relegada a um secundaríssimo plano, inclusive por norma geografia nos eventos mais amplos também, que é a questão dos povos primazes do povo brasileiro, que são os povos indígenas. Então, quando se fala a questão da literatura, é que esses, me permitam assim, esses autores de cunho popular, vamos assim chamar, ligados aos segmentos populares, aos segmentos subalternizados, eles são atravessados, como todos nós outros, pela ideologia dominante, por vezes. Mas o Patativa do Assaré, por exemplo, tem coisas terríveis que ele levanta às questões da dominação. A sua obra toda é atravessada por isso, não sou especialista. Então, eu acho que a escola que nós temos que estar aí, é muito difícil esse espaço propiciar um adentramento a esses vários Brasis, as culturas do Brasil, as culturas, foi tanto enfatizado pelo colega da Bahia aqui. Então, eu acho que tem que, a questão é brechar escaninhos por aí afora, nos diversos espaços, para se nós, a partir da geografia especialmente, queremos dialogar também com o pessoal formalmente das artes, da música, da poesia, os autores que se fizeram famosos. Aliás, o Manuel de Barro, ele foi passar a ser reconhecido quanto? Ele não era dos segmentos populares, mas ele tinha um compromisso com isso. E foi descoberto, foi promovido muito, já com bastante idade. Então, eu acho que essa abertura, essa busca pelo que se produz nos escaninhos do Brasil afora, em termos de arte e de literatura, e todos os campos, aliás, o Ailton Krenak falou coisas ali, sabedoria imensa, esse negócio conhecer, você ir ao encontro, você superar a necessidade, você está dando destaque aqui e ali por causa da dominação. Então eu acho que o caminho é isso, é esse tipo de trabalho que for agora fechando aqui esse dia com um chave diamante. Mais ninguém se inscreveu. Isso demonstra o nosso nível de cansaço, né? E talvez até de. Né? Enfim. Então eu encerro essa mesa agradecendo a presença de vocês. Tem um recadinho ainda, Carol? Um recadinho do professor Edmar. E dizendo para vocês que eu acho que o grande recado do dia é que a literatura é universo a ser descoberto pela geografia, pelas geografias, as literaturas, né? E nós temos que passar aí do campo da regionalidade. Né? Nós temos que decolonizar a cultura e trabalhar a literatura no sentido da sua universalidade. Patativa de Assaré, do Assaré, não é regional, é universal. É isso. Obrigada. Gente, é o seguinte, pedir desculpa para a última mesa, que a coordenação olhou para a plateia e percebeu que ela estava cansada. Nós tivemos desde ontem uma bateria enorme e contínua de palestra. Em nome disso, o que, que nós pensamos, né, eu em geral e outras pessoas, que nós poderemos, talvez deveremos, recompor os trabalhos de amanhã. Nós pensamos em propor para vocês, ao invés de começar 8 horas, começar 2:30, e nós temos em torno de 15 a 18 trabalhos, e fecharmos 15 a 18 trabalhos, aí nós temos o Gourmet, as universidades, e eles farão o que os coordenadores da mesa fizeram, a Angelita acabou de fazer, a Selva, o Everaldo, uma leitura prévia que já vai dar um argamassa um pouco do que os trabalhos vão apresentar. Terminaríamos na parte da manhã. Nós temos que ver o tempo, 10 minutos, e à tarde, para a gente sobrar fôlego, energia e escuta para ouvir a Maria Geralda e o Júlio. Ouvir a Maria Geralda e o Júlio, para o encaminhamento nosso, é muito importante. Eles foram selecionados para falarem para nós, porque o Júlio está desde o início, ele é um criador desse campo, ele está em torno de 7 ou 8 anos. E a Maria Geralda, ela é uma pesquisadora muito reconhecida nesse campo também. A partir da fala deles, eu e o Cleverson, nós ficaríamos encarregados de rapidamente decidir, por exemplo, com vocês, não tem assembleia, mas de fazer uma breve síntese, dizer o que aconteceu aqui e escolher o outro local que as pessoas já estão falando. Então, a ideia é dormirmos mais 8:30 e a gente recompor, por exemplo, ao invés de uma mesa, colocar duas mesas, aproveitando os coordenadores para dar uma contribuição para que o conteúdo fique sacrificado. As palestras talvez fiquem. Ficaram do grupo. Eu, por exemplo, estava gostando muito de ouvir o Zé Carlos, que é o meu campo de estudo também, que é da demografia. Então, essa é a proposta. É isso, Geralda? É isso. Pode ser? Então, 8:30 amanhã, terminamos de manhã, para 2 horas, palestra de encerramento. Maria Geralda Amei, Júlio César Suzuki. A Carol quer indicar um bar agora, aqui da planície, como é que chama? Do show? O que é isso? Gente, quem quiser ir, ainda tem show de trigo lá na Baiana. E tem também o Bar do Alemão, aqui na Avenida da Planície, que tem uma cerveja artesanal. Eles mesmos fabricam, bem bacana. É isso, né? Na Avenida Planície, no setor Itatiaia. Zé Carlos.